isso, cara. Cara, fala no fundo, elas não dão dinheiro. Não, lembra disso, cara. No fundo, cara, ela fala assim. Você não tá gritando. Garotas falam demais, por isso falam melhor. Se gostam de um rapaz, coitado, ele está na pior. A vida é mesmo uma droga. Não seja tão pessimista, porque você não me afoga. Deixa de charme de artista. Não insista. Deixa de charme de artista. Deixa de charme. Um dia desses eu perco a cabeça e ainda me esqueço que você é minha mulher. Vizinho, não diga isso, nós temos um compromisso. Cada um vive como quer. Amor pra dar, amor pra dar. O amor é tão livre. Amor pra dar, amor pra dar, amor pra dar. Preferida.